Capítulo 7. A casa com muitas árvores frutíferas. Foi naquele mesmo ano que a Marinha me transferiu para o Transvaal, província do Nordeste da África do Sul, a cerca de 1.600 quilômetros de distância. Não foi fácil deixar Joyce e as crianças, mas havíamos confiado a nossa vida a Cristo e sabíamos que Ele estava no controle de qualquer situação que tivéssemos de enfrentar. Meu posto era em Pretória, a capital do Transvaal. Enquanto permaneci ali, procurei tirar proveito de todas as oportunidades de testemunhar por Cristo. Como os fins de semana eram livres, eu tinha tempo de sobra para falar do Senhor a qualquer pessoa que se dispusesse a ouvir. Em um fim de semana, Deus colocou na minha mente a Igreja do Evangelho Pleno, em Benoni, e me disse que eu deveria pregar ali no domingo de manhã. Senhor, protestei, não é de boa etiqueta eu entrar em uma igreja e dizer aos que estão lá que cheguei para pregar para eles. Confie em mim, o Senhor parecia dizer. Lá existe alguém que precisa de seu auxílio. Assim, bem cedo, na manhã de domingo, vesti meu uniforme de gala. Marinheiro que eu era, com os trocados no bolso, consegui viajar de carona até aquela igreja, distante muitos quilômetros. Chegando ali, o povo me tratou com muita bondade e procurou saber mais a meu respeito. Quando descobriram que eu viera de Pretória, tão somente para participar do culto, ficaram intrigados. Por que você viajaria de carona toda essa distância só para estar em nossa igreja? Perguntaram. Vocês talvez não acreditem, mas Deus me enviou aqui para pregar esta manhã. Rapidamente, dois dos membros da igreja procuraram o pastor e lhe falaram a meu respeito e a respeito do que eu dissera. Na hora de começar o culto, lá estava eu no púlpito pregando. E ó, como gostaram da mensagem evangélica simples que eu preguei. Lembrando que o Senhor me havia dito acerca de uma pessoa a quem eu levaria ajuda, conservei-me vigilante para descobrir meu alvo. Mas já no final do culto, um tanto desapontado, eu ainda não havia localizado a pessoa. Entretanto, depois que o culto terminou, o casal Anderson me convidou a acompanhá-los até a sua casa para orar por sua filha, Hope, que sofria de distrofia muscular. Aceitei o convite e eles me levaram à sua fazenda de trigo. Oscar Changon, secretário do administrador-geral das estradas de ferro sul-africanas em Joanesburgo e grande ganhador de almas, foi conosco. Tão logo eu vi a jovem Hope, senti que ela era a pessoa a quem eu fora enviado. Ela estava gravemente aleijada, tendo uma das pernas encolhida e paralisada. Hope, falei pegando sua mão. Jesus vai curar você hoje. Então me ajoelhei, acompanhado por Oscar e pelo casal Anderson, e fizemos uma simples oração de fé, na qual começamos a louvar ao Senhor pela resposta, antes mesmo de ver qualquer evidência palpável de uma cura. Mais tarde naquele dia, voltei à Pretória de carona. Oscar prometeu que me telefonaria assim que se manifestasse qualquer mudança visível no estado de Hope. Na realidade, eu esperava ser chamado naquela mesma noite, mas nenhum telefonema ocorreu. Esperei então toda segunda-feira, mas nada aconteceu. Lá pelo final de tarde de segunda-feira, minha cabeça estava inundada de perguntas sobre a realidade da minha fé e porque eu não via resultados imediatos. Na terça-feira de manhã, o telefone tocou. Era Oscar. Irmão Tom, sua voz gritou do outro lado da linha. Você soube do que aconteceu com a Hope Anderson? Não, respondi sorrindo e segurando o telefone a certa distância do meu ouvido. O que aconteceu? Ela acordou segunda-feira de manhã perfeitamente curada. Você está dizendo que a paralisia desapareceu por completo? Não restou uma só lembrança. E a perna dela se endireitou? Chegou ao comprimento normal? Sim, endireitou e se alongou cerca de 6 centímetros. Então ela está andando? Andando? Ninguém consegue mantê-la sentada. Louvado seja Deus! Exclamei. Amém! Oscar replicou, soluçando. Pendurei o telefone profundamente impressionado com o poder de Deus para curar. Algumas semanas depois, consegui uma carona até Benoni, especialmente para ver Hope com meus próprios olhos. Foi difícil acreditar que ela era a mesma menina. Foi então que percebi a importância de agir pela fé. Não havia razão visível pela qual devêssemos ter louvado ao Senhor por curar Hope. A evidência visível dizia que não, ela não estava curada. Mas eu também sabia que a fé sem obras é inútil. Tiago 2, verso 20. Foi por isso que resolvemos colocar nossa fé em ação e louvar a Deus antecipadamente. Nós preferimos crer nas promessas de Deus a crer na circunstância que nossos olhos mostravam. A Bíblia não diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos? Hebreus 11, verso 1. Isto se tornaria o princípio-chave da emocionante vida de fé que Deus havia traçado para mim. De fato, alguns poucos dias depois, eu voltaria a usar essa chave. Quando percebi que ficaria servindo em Pretória por algum tempo, comecei a orar a Deus, pedindo que ele trouxesse minha família da cidade do Cabo. Eu sentia muita falta de Joyce e as crianças precisavam do pai. Mas havia grande falta de moradias. Eu sabia que seria quase impossível encontrar um lugar para morar, a não ser que Deus realizasse um milagre. Um domingo à noite, quando estava orando muito fervorosamente acerca desse assunto, senti uma impressão irresistível de que Deus me daria uma casa com muitas árvores frutíferas. Estava tão certo de que era Deus falando comigo que na segunda-feira fui ao escritório de controle de habitação do governo e me inscrevi solicitando uma casa. Depois de preencher o formulário, dirigi-me à senhora encarregada. Senhora, falei, vou à cidade do Cabo buscar minha família. Estaremos aqui na sexta-feira à noite. Logo que a senhora tiver a chave da minha casa, pode ter a bondade de deixá-la neste endereço? E coloquei em sua mão um pedaço de papel com o nome e o endereço do pastor da igreja que eu estava frequentando desde que chegara à Pretória. Ela olhou para mim como se eu estivesse louco. Senhor, ela disse, talvez lhe interesse saber que seu número na lista de inscrições é 11.001. Receio que seja impossível. Não, insisti. Deus me disse que me daria uma casa com muitas árvores frutíferas. Senhor, ela replicou, não tente me subornar. Senhora, não estou tentando suborná-la, respondi sorrindo. Só estou pedindo que faça o favor de deixar a chave com este homem. Estou de mudança. Chegaremos sexta-feira à noite. A encarregada, sem fala, fixou os olhos em mim enquanto eu lhe dava as costas, deixando o meu formulário em suas mãos. Só que ela não estava mais espantada do que eu. Enquanto me afastava, eu me assombrava com a minha própria audácia, declarando minha fé com tanta certeza. Onde eu consegui essa fé? Perguntei a mim mesmo, perplexo. Quando cheguei à cidade do Cabo, Joyce e as crianças ficaram surpresas por ver-me, e duplamente surpresas ao saberem que estávamos de mudança. Mas eu não tenho nada empacotado, Joyce falou. Vamos arrumar tudo rapidamente, eu disse. Se trabalharmos juntos, teremos tudo pronto em um dia. Ela me lançou um olhar meio zangado, meio divertido. De repente, soltou uma alegre gargalhada. Bob, ela disse. Você é o homem mais doido que já encontrei. Ao final do dia, já tínhamos tudo empacotado e pronto para ser transportado e entregue no escritório de transporte ferroviário. No meio da manhã seguinte, ouvindo o traque-traque das rodas nos trilhos, lá estávamos no trem a caminho de Pretória. Os meninos, cansados da trabalheira do dia anterior, caíram logo no sono. Bem, não há dúvida de que é bom relaxar um pouco, Joyce disse, descansando a loura cabeça no encosto macio da poltrona. Sim, ontem foi um dia daqueles, não foi? Respondi bocejando. De repente, ela se aprumou na poltrona e disse: Bob, você nunca me falou a respeito da nossa casa nova. Oh, sim, respondi. Com toda essa correria, até me esqueci de contar. Você vai gostar. Tem uma porção de árvores frutíferas. Quantos quartos? Ah, os necessários. Tem uma cozinha ampla e bonita. Você vai gostar, tenho certeza. É só isso que você pode me dizer? Eu queria fazer uma surpresa. Oh, ela sorriu e voltou a descansar a cabeça na poltrona. Não demorou muito e ela dormia placidamente. Senhor, orei baixinho, se falhares comigo agora, nunca mais falarei contigo. Na sexta-feira, por volta das 6 horas da tarde, chegamos à Pretória. Logo que saímos do trem, procurei um telefone e liguei para o pastor. Aqui fala Robert Tom, eu disse. O senhor tem algum recado para mim? Oh, sim, Robert, ele disse. Uma senhora passou hoje por aqui e deixou uma chave para você e um pedaço de papel com um endereço. Qual é o endereço? Perguntei, pegando a caneta. Rua Van Heerden, 40, Capital Park, Pretória. Obrigado, falei. Já já estarei aí para pegar a chave. Antes de deixar o telefone, fiz rapidamente outra chamada, tomando providências para que nossos pertences fossem levados ao novo endereço. Quando chegamos à nova casa, a primeira coisa que notei foi que era cercada de árvores frutíferas. Lágrimas encheram meus olhos. Abri a porta da frente da casa e Joyce e as crianças gritaram de alegria. Enquanto examinavam a casa, fui ao quintal e contei 14 variedades de árvores frutíferas: damascos, pêssegos, maçãs, peras, laranjas, limões, romãs, figos e várias outras. Só podia ser um milagre. Jesus, eu disse com um nó na garganta, por que o Senhor é tão bom para nós?